Joãozinho, muito curioso, resolve ir até o quarto dos pais após ouvir alguns sussurros e espiar pelo buraco da fechadura. Quando de repente chega seu irmão menor e lhe pergunta: o que tá acontecendo? Não queira nem saber, é tanta sacanagem. E me mandaram pro psicólogo só porque eu chupava dedo.